Entre nós. Entre nós. Robin Hood, na selva não tem Superman. Man, se confunde com Hollywood, então segunda chance nem tem. Na selva não tem Robin Hood, na selva não tem Superman. Man, se confunde com Hollywood, então segunda chance nem tem. Super MC já virou lenda. Estude, compartilhe e se surpreenda. Ensine, aprenda. A selva de pedra é predatória, senda. Repense antes de cantar vitória e retire a venda. Dos irmãos que estão na escuridão sem vela acesa. Caça virou presa, cachorro virou represa. Vários delegando e poucos junto à mesa. Agradecendo por nós de cada dia, mãe natureza. Muitos se dizem solução, mas ao primeiro sinal de tensão, ferveu, entrou em ebulição. Sabe lidar com cada situação. Primeira regra do jogo, controle a emoção. Que adianta vir aqui falar que é bom? Esculachar os outros no free, escrever um som. Dizer que poucos têm o dom pra se destacar. Dizer que é um em um milhão, bota pra rachar. Tô cansado de discurso belo e sedutor. Positiador, forasteiro, desmerecedor. Chega de humilde que o bonde faz por amor. Seja de onde for, compreenda o real valor. Que a selva não tem Robin Hood. Na selva não tem Superman, man. Se confunde com Hollywood, então segunda chance nem tem. Vem, na selva não tem Robin Hood. Na selva não tem Superman, man. Se confunde com Hollywood, então segunda chance nem tem. Vem. Olho no olho se inicia o combate. A multidão se debate, só um sai vivo dali. Gladiadores de Roma importado pra terra Brasílis. Tu decide ser colônia, só depende de ti. Sei que a corda arrebenta pro lado mais fraco. Por isso contato é necessário para prosseguir. A coletividade estranha, o egoísta que pensa que recompensa o pensamento só em si. Se você quiser, estamos aqui pra desenrolar, evoluir. Sempre pra somar, nunca trair. Sei que a nossa fé, eu sei que a nossa fé, eu sei que a nossa fé vai progredir. Na raiz, na selva não tem Robin Hood, na selva não tem Superman, man. Se confunde com Hollywood, então segunda chance nem tem. Na selva não tem Robin Hood, na selva não tem Superman, man. Se confunde com Hollywood, então segunda chance nem tem.